meio do mar. Zum, zum, zum, lá no meio do mar. É a onda que nos atrasa, o mar que nos atrapalha para no porto chegar. Como pode o peixe vivo viver fora da tua filha? Como pode o peixe vivo viver fora da tua filha? Como poderei viver sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia? Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia? Os pastores desta aldeia já me fazem zombaria. Os pastores já me estamos encerrando mais um Viola. Semana que vem tem mais. Vão quietinho pra casa, hein? Bem direitinho. Bem direitinho. E semana que vem nos veremos novamente. Muito obrigada pela presença de vocês. Seus olhos são belos e claros, eu sempre comparo dois lindos cristais. Você é o ar que respiro, meu bem, te admiro, te amo demais. E cadê o gritinho?